de verdade. Liga pra dizer que entra um gol e outro já não se controla. Quem ama de verdade quando bebe, liga e chora. Mas uma noite dessa resolveu sair. Chamou suas amigas pra se divertir, pra não se preocupar que não voltava tarde. 4 da manhã, não ligou e nem mandou mensagem. Acho que não mereço tanta sacanagem. Quando bebe não lembra de mim e nem sente saudade. Quem sabe cantar? E entra um gole e outro já não se controla. Quem ama de verdade quando bebe liga e chora. Quem ama de verdade quando bebe liga, liga pra dizer que quando bebe lembra. E entra um gole e outro já não se controla. Quem ama de verdade quando bebe liga e chora. Fizemos tantos planos, mas uma noite dessa resolveu sair. Chamou suas amigas pra se divertir, pra não se preocupar que não voltava tarde. 4 da manhã, não ligou e nem mandou mensagem. Acho que não mereço tanta sacanagem. Quando bebe não lembra de mim e nem sente saudade. Eu quero viver com ele. Quem ama de verdade quando bebe liga, liga pra dizer que quando bebe lembra. E entra um gole e outro já não se controla. Quem ama de verdade quando bebe liga e chora. Quem ama de verdade quando bebe liga, liga pra dizer que quando bebe lembra. E entra um gole e outro já não se controla. Quem ama de verdade quando bebe liga e chora.